Rota 03. Qual nível? É o Golf Eco Eco informando termos de reboque. O K03 está autorizado, Vitória 085, vai decolar da 10, a curva à direita, corredor SR, mantendo a injeção de 1000 pés. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5517. 1979, cordial bom dia igualmente, contato radar de decolagem direto Leda, vigilância. Direto Leda. Vigilância, azul 9979. A 03 está autorizado o táxi até o Tuxuri Hotel para o cruzamento da 10028, chama torre 11895. Autorizado base pela direita, reporta baixado travado, Mike Eco Delta. Delta reportará, baixado travado. Com 1018, azul 4207. 5595, estou autorizado a TAP, bate 1, taxi Índia, modificada no 10, torre 118, 95, o agente altímetro no 018. TAP aprovado, dia mais de 3. Índia, Alfa, da porta do canal. 1140 está na posição 3, funcionamento. 6140 aguarda. Guarda. Charlie Mike, no. Poder confirmar no pad 3, decola da 10. Sente qual foi, por gentileza? Whisky Charlie Mike, informação em curso Índia. Recife, 12685, voando 630. 12685, voando 630, muito obrigado, bom dia. Bom dia igualmente, bom voo. Charlie Mike. Ok, Lima, Juliette Lima, confirme destino. Lima, Juliette Lima, mantendo o transponder 2000 vários contatos radar, subindo o visual para nível 1 no 5. Lima, Juliette Lima. Cinco mantenha o ponto de espera. Chief Charlie Mike, está autorizado Recife, nível de voo 110, decola da 10, perdão, da Delta, então, com curva esquerda na saída Conde. Controle Salvador 120, decimal 8, transponda 0271. Papatango Lima, Juliette Lima, sendo código 0213, e confirmando nível 115, Salvador, informativo da aeronave. 03 Trip 5595, autorizado, aliás, decolar pistão 10, vento 190 graus, 149. 595, ajuste no 097. Boa. Confirmando, só 03 para cheque de motor, mantém a posição. Coronel 48, estou autorizado, chamo pro táxi. O CNM 140, estou autorizado, putback, acionamento. Chama pronto o táxi. Chama nem o 140. chama na Papalasca, no Vendereco. Zero, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, azul. Ok, 251, bom dia, senhor. Bom dia, bom voo. Confirme, por gentileza, guarde 108. A 03, autorizado ingresso pista táxi via pista, é, porta pronta. Autorizado o táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 10. Por último, confirme na, operação policial sobrevoo qual área? Roma 621, afirma, sobrou um cópia. Eu falo 242, controle 120-8. 120-8, 595. Qualificação, Vitor Alves. Via Ampezulo 10, após 13, Ampezulo 6, 13 e após Belo Horizonte, 13 e após Confamilota. Controle Salvador, opere 120-8, transponda 5555. Alô, confirma o nível? Salvador, estou passando o Charlie Mike, está na Delta, pronto. Eu vou 1621, contingência correta, pronto, táxi. Salvador, para táxi. 140, estou autorizando o táxi via Índia, ponte esquerda 10, torre 11895, o ar de chão acima do 10, 17. Fala Salvador 648 para o táxi, altera Salvador, 235 de autonomia, 076 PLB. Uno 648, estou autorizado o táxi via parte 1, táxi da Índia, ponte pega da 10, chama torre 11895, ajuste altímetro 10, 17. Sim, 307 o ajuste, vai chamar a ponte pega da 10, 10895 e vai taxiar para, sei lá, Uno 648. Esquerda, saída Conde, aciona 1721, controle 121-9, correção 120-8, controle. Perdeu, guardião? Confirma para mim, comandante. Done through you on 98, I have your best available position. You're established on localizer? Yes, sir. Established. Roger that. Complete the last final approach. Switch your communication to the tower on 118.95. 118.95. 3198. Have a good day. Bye-bye. Heavy to set. Para ingresso, pista 97. Lima, desça visual para 2510, direto Paripe. Lima, Juliette Lima. Papatango Bravo, Serra Serra. Júnior Torres, Salvador, em 118.95. 118.95, só corrigindo, senhor. É Papa Romeu, Bravo, Serra Serra. Papa Romeu, Bravo, Serra Serra. 10. 3198. And again, Down Lock. Yes, sir. Down Lock. Clearland runway 10, winds 170 degrees, 15 knots. Clearland runway 10, 3198. Oi, Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Bravo, Serra Serra, vertical de Itapuã para cruzamento do campo. Bravo, Serra Serra, mantém falado de Itapuã, aguarde instruções. Já bateu, Serra. Sala 03, decolado aos 47, curva direita, aguarde transferência de comunicação, reporta livre no eixo da 35. Forma helicóptero sobre o farol do Itapuã, mantendo 500 pés. Confirma para o Sala 03. Sala 03, decolado aos 47, reporta livre no eixo da 35 e forma helicóptero sobre o farol do Itapuã, mantendo 500 pés. Gente, reportará livrando o eixo da 35, SAR 03. Para escuta 5595. Prossiga. Quando é possível voar Porto Seguro? Negativo, 5595. Voe Leda. Voando Leda, guardando 5595. Linha do litoral. Bastante o tráfego, Serra Serra, da visual. Gente, Bravo, Serra Serra, da presente. Mantém a linha do litoral, aguarde para cruzamento 28. Reportando através sul da torre. Vai reportar através sul, o Serra Serra. 0147 4 2 0 7. Assim, após o cruzamento, qual o destino? Serra, vai mais rápido. Sala 03, controle 1208. Bom dia. Confirma 1201? Sala 1208. Tá, ok. 1208, sala 03. Controle Salvador, bom dia, o SAR 03. SAR 03, controle, modifique seu código de transmissão para 5006, sub mantenha 085, visual, direto coral. Gente, subindo para 085, o SAR 03. Afirma 03, troca o código para 5006. 5006, transponde, SAR 03. Tem ponto de espera, Xané 6140. Mantendo ponto de espera, 6140. Bravo, Serra Serra, tá na sua travessura. Bravo, Serra Serra, autorizado. Cruzamento da 28, reporta livrando. Vai reportar livrando, Serra Serra. Onde está dando 0, torre 11895, ajuste altímetro 10017. Confirma o ajuste? 10017. Temativo, autorizado o táxi de Apache 1 no Índia, ponto espera 10, torre 118.95, 1017. Meu nome é 21, um bom dia. Bom voo, bom. Alô, tá 3198. 3198, bom dia, sou autorizado o táxi Alfa, vim reportando os bilhetes. Alfa, já está se aproximando da Juliette, 3192. Tem a aeronave está caminhando na pista 10 agora? Não, a aeronave está alinhada no ponto médio. Vai decolar, será o número 2 que vai decolar, ok? Ah, ok, nós recebemos aqui a informação de que é. Livro já, o Bravo CACA. Gente, o Bravo CACA mantém litoral, chame o controle novamente, 1208 da volta. 28, grato, CACA. Tapa, Tango, Whisky Alemanha, que helicóptero usou final do 28, mantendo 500 pés à esquerda, litoral norte de Salvador. Decolagem mantendo o proa até 2 mil pés da terceira milha, 170-14, decolagem. Ah, autorizado. Olho Salvador, é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra, cruzou o campo e transfere ali na sua escuta. A gente mantém esse visual, reporte visual com a Praia do Forte, Bravo Serra Serra. Vai reportar a Serra. Lima Juliette Lima, autorizado direto rotatória, está presente. WZLS 4207. 4207. Passando externo, chama a torre, 118.95, bom pulo. 18.95, pegado. Nosso novembro eco, está pronto para decolagem, decolagem de imediato, pista no 7. 170 com 13, livre, nosso novembro eco. Whisky Charlie Mike, controle, vigilância, suba 1-1-0, direto Conde, Whisky Charlie Mike. Gente, o Whisky Charlie Mike, eu decido 0-0 com o final. Ok, você mantenha 090, Whisky Charlie Mike. Para o 090, Whisky Charlie Mike. Na lateral esquerda, exatamente da cabeceira 10, sem interferir na aproximação, continua agora em pista livre. Continuando, 3 milhas final, baixado de acaso. Gente, o tráfego já livrou o eixo pista 10, pouso autorizado, vem para 170 no 4 nosso, 4207 azul. Fiz o pouso, pista 10, 4207. Deck Índia, nossa gráfica de conhecimento do controle a reportar, já está em condições visuais? Oscar November Eco decolado, é o 53, controle 120, decimal 8. Controle 1208, Oscar November Eco. M1 140 após o pouso do azul na conta final, a linha e mantém pistão 0. Após o pouso da zona final, linha tem a 1-0-640. Seu contato radar, direto Leda, submantém 400, vigilância. Direto Leda, acessão 400, Oscar Nova. Passar rotatória, o Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, chama a torre 118-95, bom pouso. Obrigado, amigo. Muito bom dia, Lima Juliette Lima. Juliette Lima, reporta a conta final da 7. Confirma a aeronave, chama a torre, gol 648. Ciente, turbou, mantém o ponto de espera. Azul 4207 no solo 55, livre à direita, 121, décima 9. Do nada, azul 4207. Autorizado TAF Alfa, Juliette, posição 08, parte 1. Alfa, Juliette, posição 08. No 140, chama Recife 125, décima 1, 5595. Chama Recife em frequência, senhor? 125, decimal 1. 25 horas, 5595, bom dia, até mais tarde. Bom dia, até a próxima. Autorizado Fortaleza, o nível de voo 370, decola 10, curva à esquerda após a colagem. Sede bom, transição frutiva e Elpis o voo 19. Após o Bangu, Apucu e avançam com nota. Controle Salvador, opere 120, décima 8, transponder 5005. É 94, procedimento correto, chama pronto, suspeito de funcionamento. Alô, 094. Bom, desce 3 mil pés, voa Duna, altimetrão no 0 no 7. Os nós. Nacional, passado travado. Meia 48 ali, mantém pistão no 0. A 1700, Janeiro, 1140. Vincular 257, controle 1208. Boa viagem. 208, bom trabalho. Salvador, um bom dia. Janeiro, 1140, coisa 2300, na Pucaracaju. Bom dia, Janeiro, 1140. Contato radar direto do Jamo, sobe restrito, nível 070. Direto do Jamo 070, restrito, 6140. Firmo. Papapá, qual é o seu novo Mareco? Passa nível 150, chama Recife 125, decimal 1, boa viagem. Recife 125, muito obrigado, ótimo, seu nome é. Ali, mantém a pista na 7. No 648, autorizado a decolar, pistão na 0, vento no 80 graus, 149. Autorizado a decolar, voo no 642. Tapa 2506, 147. Bom dia. Voo no 621 na linha e mantém pistão na 0. Controle é o papapá, ó, canal da Embraer, retornador. Prossiga. A frequência 125.1 está indisponível, retorno. Ok, tenta a frequência 133.95. 1139. 1648, decolar 214 Zulu, controle 1208. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa, bom dia, agora 648, decolado, saída PUC, Aracaju. Bom dia, contato radar, direto Jamo, vigilância, sobe 370, voo no 648. Direto Jamo, voo no 648. Guardião 08, decolagem autorizada, pistão 17, vento 17, 0 graus, 149. Eu vou fazer a nova entrevista de solo, me chamo para um táxi. Sua 03, controle. O Salvador Brasília solicita contato da aeronave em frequência no HF 8834 ou 13586. Repetindo, o SAR Brasília solicita contato da aeronave com o mesmo, em no HF 8834 ou 13586. E ratifico que ainda não está liberado da frequência do controle. Três, cinco, oito, meia, a alternada. Seu livre, Bravo, Serra, Serra, bom pouso. Decolado ao 02, controle 120, décimo 8. 1208, Guardião 08. Trave, Salvador, bom dia, Guardião 08, na perfil da Conde. Guardião 08, contato radar, sobe e mantém 070, vigilante. 070, vigilante, Guardião 08. Janeiro 6140, passa nível 1160, chama centro Recife em 1206.85. Janeiro 6140. 1368561, bom dia. 1206.85. 1206.85, obrigado. Voo 1094, com 3 horas e 25, alternando Natal, 183 do PAB, para o início, tá? Voo 1094, autorizado o táxi, via Patio 1, taxiway India, Pantela no 0, sub 1895, ajuste altímetro no 0, 17. Autorizado Patio India, no ponto de 295.017, ajuste 1094, bom dia. Bom voo. Star 03. Desado 561. Uno 561, no passando duna completa LS. 218, decimal 95. 295, boa. Controle. Confirmo junto com a gente, voo 648, altitude de subida ao 350, 370. 648, 370, confira. 370, confira, plano de voo. Está aguardando aí para a transferência do centro. Aguardando o confirme? Aguardando a transferência do centro para solicitar o 350. Positivo, passa 150 agora, chama centro Recife 12085, voo no 648. 2085, grato, trabalho. Controle Salvador, bom dia. É o voo 9162, cruzador 00 para 1-0. Estamos cientes na informação em dia da O 9162, essa identificação desce 4 mil pés, altímetro 10017, direto Duna, vigilância radar. 27, 4 mil pés. Duna, voo 9162. Tango Vitor, ciente. Desça e mantenha uma centena inicialmente, acione identificação, vigilância, direto ITAP. Então, ITAP, ITAP. Voo no 864, altímetro no 017, desça 2000, livre LS, chama estabilizado. No 561, no check-trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, suma dúzia de nós. Passar travado, deve pouso 561. Pouso 0094, decolado 07, controle 1208. 208, 1094, cara. Bom dia, no 094, 1400 na Momo. 094, bom dia, contato radar, vigilância, só me mantém 370, direto Momo. Direto Momo, 370, no 094. Star 03, controle Salvador. Star 03. Salvador, Guardião 08. Guardião 08. Consegue autorizar 90? Autorizado, 090, Guardião. 090, Guardião 08. No 561, no solo 09, de vez direita, 121, decimal 9. 209, 561. 2. Oscar Tango Vitor, reautorizado para 4 mil pés, altímetro no 0 no 7, Oscar Tango Vitor. Pronto, 864 da Gol, completa LS, torre 118,95. O 561, bom dia, estou autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette 02, 561. No 6, 16, ok, ciente. Star 03, serviço radar encerrado passando Coral, mantenha 085, chame Leos no 20, decimal 1. Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, autorizado direto do ano. Zero gol no 621. No 621, confere. Chame Centro Recife, 125, decimal 1. Gol 1621. 1921. 1251, Centro Recife, gol 9621. Bom trabalho, cara. Bom dia. Vitor, voa Duna. 62, autorizado 2000, direto Duna, livre LS, ó, Nuno 62. Nuno 864, check-trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, 159. Ele pouso, baixou pra lá. A gente vai fazer um teste aqui no marcador médio, depois o senhor reporta pra mim como tá recebendo. Inicialmente chegada, o Oceano 6200. Patango Whisky, Charlie Mike, controle. 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha 090, chame controle Aracaju, 120, decimal 3, a Whisky, Charlie Mike. Nuno 864 no solo aos 1-3, livre direito 1-2-1, decimal 9. Direito 1-2-1, negativo, onde é pista? Grato, obrigado. Bora. No 864, está autorizado o táxi Alfa, me responde de Juliette. Alfa, chama Alfa, de Juliette, gol 864. No 864, ingresso direto, posição 1-1. Posição 11, vai sair o Palomei, confirma. 11, 1864. 7, 1864. Tudo modificado aos 1-4, desça para 1.500 pés em condições visuais. Inicialmente voa direto Duna, após Duna rotatória. 1.500 pés, direto Duna, após rotatória, o Oscar Tango Vitor, grato. Chanel 6200, voa Itap, 6200. Itap, 6200, grato. Guardião 08, mantenha 090 na escuta. Gol 1094, passa 1-60, chama centro, 1-26, decimal 85. 2085, no 094, bom dia. Papa Romeo, Golfo Bravo Sierra, prossiga. Ok, nível que foi solicitado, Golfo Bravo Sierra. Ok, 070, autorizado, direto ITAP. A sua identificação está sob vigilância 43 milhas, reporte nivelado. Mari, Golf e Bravo Serra, tipo de aeronave? Bravo King Air, ciente. Estabilizando no ILS o Gol 1162. Gol 62, passando Duna, completa a aproximação, torre 11895. 11895, obrigado, 11162. Oi, Salvador, bom dia, é o Gol 1162, passou Duna. 11162, continua a aproximação, depois tem o trem de pouso baixado e travado. Paremos, já está baixado e travado, Gol 1162. DB Simbra, o conhecido marcador externo. Sentido Oscar Tango Vitor. Aí o Oscar Tango Vitor cruza o marcador externo sentido nordeste até se enquadrar para a base pela direita da 17, perfeito? Afirmativo, cruza o marcador externo e base pela direita do 17, o Oscar Tango Vitor. Perfeitamente, reporte visual com a cabeceira. Reportará o Oscar Tango Vitor. Zero, zero. É o controle, essa 2000, direto Duna, 1017 na última. Para 2000, direto Duna, 1017, essa é 6200. O Vitor está cruzando o externo, está visual com a capital 17? Afirmativo, visual, o Oscar está com vida. É uma torre 118.95, Vitor. 118.95, o Oscar está com vida, grato. .082, ação de identificação, bom dia. Desça e mantenha o nível de voo. Desça e mantenha 3 mil pés, altimetro 1017, direto do 1. Pousará na final, baixa travado, Oscar da Grita. Salvador, bom dia, o Azul 407, presidente, 360. Santo Monte. 4207, Tomadão Juliette, sendo provado 340, ok? Pode ser 34. Um minutinho pra 4. Paulo, bom, 1162, se provou. 1162, três ataques via Alfa é forte antes da Juliette. Alfa é importante antes da Juliette, 1162. Azul 4207, ponto cópia? Próximo, sim. Prezado. Rio de Janeiro, Santos Dumont, via rota apresentada no plano, nível de voo 340, saída da El, Leda, pós Leda, Motiva, decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5021 do controle Salvador, 120, decimal 8. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 340, rota do plano, saída da El, Leda, Motiva, decola da bandeira, direita, 0, decimal 8, controle 208. Bravo Serra, desça 2017, Golfo Bravo Serra. 2017, Serra. Boa tarde, confirma a matrícula. Papa Romeu, Delta, uniforme hotel, aciona a identificação. Cantango Vitor, confirma o segue Tabata? Cruzado, backtrack, solo 24, reporta livrando. Tio, cheque sua posição radial e distância. 1162. 1162, Juliette, portão 10, atento ao Polo MK. Juliette, portão 10, 1162. 2, o Papa Romeu, Delta Uniforme Hotel, tipo da aeronave. Mantenha-se condições visuais, o Delta Uniforme Hotel, programa sua rota para cruzar o marcador externo a 500 pés e após o marcador externo, direto centro de convenções. Travou a 6200, passando Simbra. Pouso autorizado, vento 180 graus, 93 nós, deixa na 6200. E repouso 6200. Olá, frequência Lisboa. Delta Uniforme Hotel, controle. Conforme orientado, voe para o marcador externo. Não cruze entre o marcador externo e a aproximação final. Afirmativo, o Delta Uniforme Hotel vai pegar aqui a orla. Negativo, Delta Uniforme Hotel, não está autorizado o cruzamento da aproximação final da pista 10. Afirmativo, seria ideal a magnética 2110? O Delta Uniforme Hotel cruze sobre o marcador externo, tem condições? Estou visual aqui no momento, não familiarizado com a região. Eu passei DCT, a notificação DCT, compro a 210 até o destino. Ok, informo que entre a localidade que você decolou e o litoral tem a aproximação final ILS da pista 10 de Salvador. Afirmativo, o Delta Uniforme Hotel vai fazer uma curva de 3 graus à direita para sair da ILS do pouso e segue para o destino depois de CT, se autorizado com o controle. Gente, Delta Uniforme Hotel. Selecione a 6255. 6255 é o controle. Voa Duna, desce 4 mil pés, altímetro 1-0-1-0, sem identificação e vigilância. 1-0-1-7, corrigindo o altímetro. Afirmativo, 4.017, da presente Duna, 6255. Guardião 08, controle. Faça com de serviço, radar encerrado, mantenha 090, chame Aracaju 1-2-0-2-3. Então, 2-1-2-9, boa. 2-1-9, boa, 6200. Visual da presente, modifica se possível pousar na auxiliar. Golf da Serra, chama a torre 118.95 a uma milha do externo, bom pouso. 118.95, grau certo, daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, Flip 5220, mantém 210, se autoriza, voa Duna. C200, controle, reposta ponto de descida, está sob vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 060. Esquerda 060, está no ideal. Que desce e mantém 050, o 35220. Vetoração 060, descendo 050, 35220. Aprovado. Começar a baixar travado para cá. Um reforço estabilizado. Passa pela direita, é 1-7 o curso da pé. Obrigado, Bajo, pela direita, ponto final. Cuidado na final da presença, baixar travado. Salvador, o Papa Romeu Delta Uniforme Hotel já avisou algum destino, centro de convenções, estima pouso em 30 segundos. Frequência livre, Delta Uniforme Hotel. Afirmativo, muito grato pelo serviço. Antes da Juliette, 6200. 6200, Juliette, portão 4. Juliette 4, 6200. Final baixado travado, Golfo Processo. Golfo Bravo Serra, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 180 graus, 15 metros. Pouso autorizado, certo. 17, Azul 482, autorizado ILS. Autorizado ILS, 4082. Azul 4082, estabilizou ILS 4082. 4082, passou duna, completa ILS, torre 118-95. 1895, 4082, torre. Salvador, Azul 4082, estabilizado em X-Ray da 10. Porta baixar travado, Azul 4082. Ciente 4082. Sim, Bravo, Sierra no solo, aos 3 quadros, reporta de branco. Gente, aposto para o pushback da 319. Funcionamento, Salvador, 4207 do Azul, portão 8. Eu aposto táxi para o Azul, 4207. Será? Ah, afirmativo. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 179. Livre pouso, pista 10, Azul 4082. 09, número 2. Provavelmente vai ultrapassar o número 2 na aproximação e o senhor será orientado à direita para o localizador. Poxa, eu vim 2 já. 255, está autorizado, confirmado? Autorizado, LS, direto do ano, 6255. Autorizado, 6255.